A experiência do deserto também pode ser algo do passado na sua vida. Você saiu do cativeiro, mergulhou naquela aventura do deserto, confiante no cuidado, no livramento, na proteção, na providência do Senhor. No deserto você experimentou a provisão, os milagres de Deus a cada dia. E a cada dia era um tempo de dependência do Senhor. Deus se lembra desse tempo, em que não havia nenhuma rebeldia no seu coração. Não havia incredulidade na sua alma. Deus se lembra do tempo em que você confiava nele sem abrigar nenhuma dúvida no seu peito. Nesse tempo, você era totalmente consagrado ao Senhor. Você havia se entregado a ele sem reservas. Seu coração, seu destino, sua vida, seu futuro, tudo estava entregue a ele. Você era dele totalmente. Deus lembra do tempo em que ele era o seu maior tesouro. Quando ele era a sua maior riqueza, quando ele era a sua maior alegria, quando ele era a sua maior recompensa. E para terminar, amadas, Deus ainda tem saudade de você. Mas a pergunta que eu faço agora é diferente. Você tem saudades dele? Este é o momento que o Senhor nos confronta dizendo: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovens e do teu amor quando noiva e de como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. A nossa fé é de paixão pelo Senhor. Ser uma igreja apaixonada é ser noiva no sentido pleno e obedecer ao pedido dele: dai-me, filho meu, teu coração. Provérbios 23, 26. O Senhor não quer suas mãos, suas pernas, Ele quer primeiramente o seu coração. Ele não quer o seu trabalho, Ele quer você. Que você possa dizer como salmista: a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. Salmo 136. Que a sua alma sinta sede de Deus, como a terra seca anseia pela chuva. Que o desejo por ele possa superar o desejo por riqueza, por sucesso, por prazeres da vida. Que você possa sentir saudade de Deus. Como diz a letra de uma canção que eu vou colocar para você agora. Ouça com seu coração. Ouça com seu coração. E faça desse louvor uma oração ao Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Minha vontade é voltar atrás, onde cair. É hoje, é agora. E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Aleluia, Senhor. Recomece hoje. E recomeçar tudo de novo e nunca mais deixar meu coração se esfriar. Te quero, preciso do teu calor. Se apaixone pelo Senhor agora. Aleluia. Hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de se apaixonar de novo pelo Senhor. Hoje é o dia de recomeçar com o Senhor. Não perca essa oportunidade, amados. Não perca essa oportunidade, porque o Senhor está de braços abertos para nos receber, para te receber, para me receber. Se arrependa. Se arrependa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós pecamos e carecemos da glória do Senhor. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Senhor Jesus, faça essa oração. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Eu confesso-te o meu pecado de estar longe dos teus caminhos. Abra a porta do meu coração. E hoje, mais uma vez, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te agradeço porque me aceita assim como sou e perdoa todos os meus pecados. Senhor, eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Deus abençoe a todos. Oro a Deus que essa palavra possa falar profundamente ao coração de cada um de vocês. Amém.